Playboyzinho. Beija minha boca e eu me entrego todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história linda, mas é caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa o seu marido me procurar, que eu já sei o que dizer. Pega sua boca, pode vir pra cá. Sou seu defensor. Solta a voz comigo assim, vá! Sobre aproveitar. Perdeu, pai. Mulher não nasceu pra sofrer. Escute o que eu vou te dizer. Você vai te maltratar. Eu faço o que ela quer fazer. Perdeu, pai. Agora ela é minha. Você deixou ela sozinha. E eu sou me aproveitar. Playboyzinho. Então deixa o seu marido vir me procurar. Quer dizer as coisas, pode vir pra cá. Joga baixinho que eu quero ver essas mulheres apaixonadas cantando comigo assim, tá bom?